Tião. Ao Tião. Samba do Tião. E aí, Tião? Vem pra cá ouvir. Samba do Tião. É isso aí. Você vai ouvir. Samba do Tião. Chegar na sua casa. Samba do Tião. Vai ao ser Tião. Aquela brasa. Samba do Tião. Ao Tião. Vem pra cá ouvir. Samba do Tião. Sem enrolação. Vem, eu vou ouvir. Samba do Tião. Vai, vamos explicar. Samba do Tião. Vai você ouvir. Samba do Tião. Essa você vai gostar. Samba do Tião. Vamos é tentar. Samba do Tião. Só pra te agradar. Samba do Tião. É isso aí. Samba do Tião. Vem pra cá ouvir. Samba do Tião. É o samba do Tião. Samba do Tião. Com toda a emoção. Programa Samba do Tião. Apresentação: Sebastião Apolinário. Aí vamos começar o programa hoje cantando os originais do samba. Quantas lembranças deixava no canto da vida? Quantas lembranças deixava no canto da vida? Que ninguém quer ir, nem mesmo procura encontrar. Lá, lá, ya. E contra o sonho se torna esperança perdida. Que alguém deixa morrer sem mesmo tentar. Lá, lá, ya. Minha alegria encontro no samba que faço. Minha tristeza se torna uma alegre cantar. Lá, lá, ya. É que carrego um samba bem dentro do peito. Sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda e eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda e eu sou a caçamba. Quanta noite de ternura ele me consola. Tenho como testemunha a minha viola. Ah, se me falta um samba, não sei o que será. Sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda e eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda e eu sou a caçamba. O samba é a corda e eu sou a caçamba. Agora também é deles mesmo, dos originais, Se Desengano de Mágoa. Se desengano de mágoa também desce flores. Não existe no saudade quando existe amor, e se todo sorriso fosse de alegria, realmente saudade não existiria, não existiria. Não faz sentido lamento, nem o meu canto de dor. Não existe no saudade, não existe amor. Não faz sentido lamento, nem o meu canto de dor. Não existe no saudade, não existe amor. Meu peito não desiste, minha fé não cansa enquanto a vida. Amor, não perco a esperança. Meu peito não desiste, minha fé não cansa enquanto a vida. Amor, não perco a esperança. La la la ya la la ya la. Se desengano e mágoa também desce flores. Não existe no saudade quando existe amor, e se todo sorriso fosse de alegria, realmente saudade não existiria, não existiria. Não faz sentido lamento, nem o meu canto de dor. Não existe no saudade, não existe amor. Não faz sentido lamento, nem o meu canto de dor. Não existe no saudade, não existe amor. Meu peito não desiste, minha fé não cansa enquanto a vida, amor, não perco a esperança. Meu peito não desiste, minha fé não cansa enquanto a vida, amor, não perco a esperança. La la la la la la la la. Meu amigo está me acompanhando aqui, eu tenho que ir embora, a gente está aí sentido, mas vamos lá, continuar. E para continuar, a gente vai falar sobre o Germano Mathias, a música dele, que eu aprendi a fazer esse samba foi com o Germano. Né? Tudo isso aí eu aprendi em criança, lá em 1947, 45, uma coisa assim, quando esse camarada já empolgava, né? São Paulo e todo o Brasil com as músicas dele. E quando eu ouvi mesmo, eu ouvi essa música aqui. Eu nasci pra ser rico. Então, essa eu gravei no coração também. Eu nasci pra ser rico, porém a sorte não favoreceu, não favoreceu. De fracasso em fracasso, perdi o compasso, virei um beleu. Eu ganhei na roleta, perdi na caixeta o que o jogo me deu. E até a patroa, que era tão boa, fugiu com o Romeu, desapareceu. Mas eu nasci pra ser rico, porém a sorte não favoreceu, não favoreceu. De fracasso em fracasso, perdi o compasso, virei um beleu. Eu ganhei na roleta, perdi na caixeta o que o jogo me deu. E até a patroa, que era tão boa, o Diego Romeu desapareceu. Julieta sabia que eu lhe queria com todo o ardor. Julieta foi meu primeiro amor. Mas agora não quero, não devo, nem posso pensar em jogar. Dessa vez eu vou me regenerar, não vou mais jogar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. La la la ya la la ya la la ya la la la ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Teve um outro samba aí que ele falou, Juca do Paulistano. Essa aí é o Juca que deu uma mancada com ele, então ele falou: ô Juca, como é que é isso aí, mano? Ô Juca, me apresente uma dama que eu quero dançar. Ô Juca, ponha-se você no meu lugar, pois eu paguei para entrar na brincadeira e já tô cheio de tomar chá de cadeira. Ô Juca do Blas, ô Juca, vem cá. Ô Juca, me apresente uma dama que eu quero dançar. Ô Juca, ponha-se você no meu lugar, pois eu paguei para entrar na brincadeira e já tô cheio de tomar chá de cadeira. Paulistano tá bom, tá? Tem cabrocha boa. Eu não sou um brotinho, eu já sou um coroa. E brincadeira tem hora, e eu estou na brincadeira. Se estou também cheio de tomar chá de cadeira. mas já tô cheio de tomar chá de cadeira. Ô Juca, ô Juca, ô Juca, me apresente uma dama que eu quero dançar. Ô Juca, ponha-se você no meu lugar, pois eu paguei para entrar na brincadeira. E já tô cheio de tomar chá de cadeira. Paulistano tá bom, tá, tem cabrocha boa. Eu não sou um brotinho, eu já sou um coroa. E brincadeira, senhora, eu estou na brincadeira. Se estou também cheio de tomar chá de cadeira. E já tô cheio de tomar chá de cadeira. E já tô cheio de tomar chá de cadeira. Continuando tocando agora, Tereza. Tereza tem 20 anos, já teve dois desenganos, por duas vezes ficou noiva e não se casou. Coitadinha da Tereza, já teve tanta tristeza, mas dessa vez parece que acertou. Tereza tem 20 anos, já teve dois desenganos, por duas vezes ficou noiva e não se casou. Coitadinha da Tereza, já teve tanta tristeza, mas dessa vez parece que acertou. Agora, na terceira vez, é noiva de um português, senhor de certa idade, dando prova de juízo. É ele que vai fazer a felicidade da Tereza, vai pular no paraíso, vai pular no paraíso. Legal, Tereza. Tereza tem 20 anos, já teve dois desenganos, por duas vezes ficou noiva e não se casou. Coitadinha da Tereza, já teve tanta tristeza, mas dessa vez parece que acertou. Agora, na terceira vez, é noiva de um português, senhor de certa idade, dando prova de juízo. É ele que vai fazer a felicidade da Tereza, vai pular no paraíso, vai pular no paraíso, vai pular no paraíso. Agora eu vou cantar um samba que eu fiz pela minha netinha, essa que vai fazer um aniversário agora no dia 8 de fevereiro. Então eu fiz esse samba para ela e desejando aquele parabéns para a menina. Vai fazer o seu terceiro ano. E é que a gente pede a Deus que abençoe a ela e todas aquelas crianças. Né? Isodora, Isodora, os seus pais te adoram. Venha tranquilo, vem embora. Vem conhecer o seu lar. Isodora, os seus avós eles choram, e pra Deus eles oram, pra ele te abençoar. Os seus primos e tio vivem no mesmo clima, vem acolhendo menina, vem querendo te abraçar. O seu tio e primo vivem no mesmo clima, vem acolhendo menina, vem querendo te abraçar. Isodora, os seus pais te adoram, venha correndo, vem embora, vem conhecer o seu lar. Isodora, os seus avós eles choram, e pra Deus eles choram, pra ele te abençoar. O seu primo e primo vive no mesmo clima, venha correndo, menino, querendo te abraçar. O seu tio e primo vivem no mesmo clima. Venha correndo, menina, vem querendo te abraçar. Agora eu vou cantar aquele samba que a gente gosta de cantar, é o meu mesmo, Quando a Saudade Voltar. Quando a saudade voltar, não vai mais me encontrar chorando. Eu vou me modificar, na avenida vou estar sambando. Não vai mais me encontrar chorando. Eu vou me modificar, na avenida vou estar sambando. Mas se ela voltar assim tão forte, vou precisar da sorte pra poder resistir. Não vou viver na tristeza, isso eu tenho certeza, vou me pôr a sorrir. Não vou fazer nenhum drama, e se encontrar quem me ama, vai ser isso aí. Não vou fazer nenhum drama, e se encontrar quem me ama, vai ser isso aí. A saudade voltar, não vai mais me encontrar chorando. Eu vou me modificar, na avenida vou estar sambando. Quando a saudade voltar, não vai mais me encontrar chorando. Eu vou me modificar, na avenida vou estar sambando. Mas se ela voltar assim tão forte, vou precisar da sorte pra poder resistir. Não vou viver na tristeza, isso eu tenho certeza, vou me pôr a sorrir. Se encontrar quem me ama, vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Agora vamos ouvir um Benito de Paula, um samba muito aí, escolhido pelo meu amigo Ângelo, que tá sempre aí nos apoiando e dando força para nós. É isso aí, Anjo. Manda aí ver. Meu amigo chá. Meu amigo Charlie Brown, quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Ben. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo, pois igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião. Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração. Está ouvindo o samba do Tchão? Continue conectado. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que ela venha gostar de mim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que ela venha gostar de mim. Pode ser que ela me dê seu amor e saiba que nesse mundo eu sou um sofredor e que tudo faço pra ter o seu carinho e não suporto mais nessa vida ficar assim sozinho. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que ela venha gostar de mim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que ela venha gostar de mim. Tudo que eu quero é compreender-te e também dizer-te que é meu bem querer e que sou feliz com você comigo. Sem o seu amor, pra mim é o pior castigo. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que ela venha gostar de mim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que ela venha gostar de mim. Pode ser que ela me dê seu amor e saiba que nesse mundo eu sou um sofredor e que tudo faço pra ter o seu carinho

terminando o programa do Tião. Muito obrigado pela sua atenção. Tá terminando o programa do Tião. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado e até o próximo programa, pessoal. Tchau. Vamos nessa.